Flashback. E de cabeça. O melhor do pagode. Pra caramba. Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele vai. Chegou o cara,

A pista cheia e vazia panela. A turma lá em casa só fica naquela. Sou eu que aguento o supermercado, sou eu que aguento o vizinho do lado, e na madrugada ainda sou maltratado. Sou eu que aguento o supermercado, sou eu que aguento o vizinho do lado, e na madrugada ainda sou maltratado. Maré, ô oh, Maria, ô oh, Maria, vamos parar, já com essa mordomia, Maria. Ô oh, Maria, ô oh, Maria, vamos parar, já com essa mordomia. É de noite, é de dia, chega sogra, chega tia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quando é, quando é. Isto aqui tá parecendo a casa de mãe Joana. Todo mundo aqui dá ordem, aqui todo mundo manda. Você não tem pulsoneira, nem para governar o nosso barracão. O nosso barracão, vou-me embora pra me chegar. Vou largar na sua mão, ô Maria. Ô Maria, ô Maria, vamos parar, já com essa mordomia. Maria, ô Maria, ô Maria, vamos parar, já com essa mordomia. É de noite, é de dia, chega sogra, chega tia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Chegou, sujou, sujou a peça, ô. Rádio Patroa chegou, mão na cabeça. Rádio Patroa chegou, sujou, sujou a peça. Jogador chegou da Copa, com a taça rindo à toa. Na bagagem uma gringa muito boa. De repente o repu federal, a receita gritou: sujou! O que que foi, gente boa? Chegou! A Rádio Patroa, ô. Rádio Patroa chegou, mão na cabeça. Rádio Patroa chegou, sujou, sujou a peça, ô. Rádio Patroa chegou, mão na cabeça. Rádio Patroa chegou, sujou, sujou a peça. Coitadinha da vizinha, tão sozinha sem ninguém. Todo dia me dizia: bom dia, vizinho, como vai? Tudo bem? Um dia por acaso nos encontramos na esquina, a Rádio Patroa chegou e caiu de bufete na menina. A Rádio Patroa chegou e caiu de bufete na menina. Será que o amor é crime? Será que tem fiança? Não há luz que ilumine um amor sem confiança. Liberdade vigiada, sentimento opressor. Não pode ser amor, não pode ser amor. Ser amor, não pode ser amor. Rádio Patroa chegou, mão na cabeça. Rádio Patroa chegou, sujou, sujou a peça, ô. Rádio Patroa chegou, mão na cabeça. Rádio Patroa chegou, sujou, sujou a peça. Os amigos do trabalho combinaram uma pelada. Um boi na brasa e um samba até de madrugada. Eu já tava na minha, e a Rádio Patroa chegou, jogou água no fogo, me deu um sopapo, quebrou meu cavaco, o pagode acabou. Jogou água no fogo, me deu um sopapo, quebrou meu cavaco e o pagode acabou. Rádio Patroa chegou, mão na cabeça. Rádio Patroa chegou, sujou, sujou a peça, ô. Rádio Patroa chegou,

só tem misto quente, só tem milkshake, só tá beação. Já não tem mais caixa de goiabada cascão. Gente, goiabada cascão é caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Goiabada cascão é caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Samba de partido alto com faca no prato e batido na mão. Já não só tem som de black, só imitação. Já não tem mais caixa de goiabada cascão. Vem de novo. Goiabada cascão é, tem caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Goiabada cascão tem caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Vida na casa de vila, correndo tranquila, perturbação. Já não tem na praça, mas como era bom. Hoje só tem conjugado, que é mais apertado do que barracão. Já não tem mais caixa de goiabada cascão. Na história do Carioca. Vou contar, ou quer dizer, vamos contar. Diz aí, Dedé. O Carioca é aquele que deita na sombra na hora do almoço, está quase sempre com ar de bom moço e bate uma bola até com um caroço, com São Jorge no pescoço. O Carioca é aquele que paga um mês quando já deve seis, está quase sempre com ar de burguês e nunca faz nada e diz que já fez. Ele não pensa na vida, tem sempre uma preta, sua margarida. Come na pensão, não carrega marmita. Adora cerveja e também a batida. Que batida, hein, malandro? Polícia! Quando vai pro estádio, vai para geral. Pula para as cadeiras, xinga o juiz. Patrão, safado, mas é brincadeira. Se ganha o bascão, logo tem bebedeira. O Carioca é aquele que sai na escola de samba. Lá na avenida ele é um bar. O Carioca é aquele que pelo rio se plama. Abre pro lado Copacabana. O Carioca é aquele que vive de gozação. Mas ama seus companheiros, pois todos são seus irmãos. Essa não. Aí, Anderson, tô com uma gatinha da melhor qualidade lá da Vintei pra você. Vai ou fica? Meu compadre, só se for agora toda hora. O Carioca é aquele que deita na sombra na hora do almoço, está quase sempre com ar de bom moço e bate uma bola até com um caroço, com São Jorge no pescoço. O Carioca é aquele que paga um mês quando já deve seis, está quase sempre com ar de burguês e nunca faz nada e diz que já fez. Ele não pensa na vida, tem sempre uma preta, sua margarida. Come na pensão, não carrega marmita. Adora cerveja e também a batida. E bate nem malandro, polícia. E quando vai pro estádio, vai para geral. Pula para as cadeiras, xinga o juiz. Patrão, sapato, calinha. Mas é brincadeira, se ganha o bascão, logo tem bebedeira. Nego. Carioca é aquele que sai da escola de samba, mocidade. Lá na avenida ele é um bambi, essa Carioca portela. É aquele que pelo rio se é plama. É do Copacabana. O Carioca é aquele que vive de gozação. Lele.

mexe, remexe com jeito, Carola, e deixa o papai te aplaudir. Oi, sacode, Carola, faz aquele de papato, faz mais um jogo de cena, Carola, e mete o teu sapateado de babado e coisa e tal. Oi, sacode, Carola, que eu quero ver sacudir. Mexe, remexe com jeito, Carola, e deixa o papai te aplaudir. Babado e coisa e tal. Oi, sacode, Carola, que eu quero ver sacudir. Mexe, remexe com jeito, Carola, e deixa o papai sacudir. Olha o coro, esse teu requebrado, opa, vai me deixar abafado, opa, aí faz mais um bocado, opa, pro papai te aplaudir. Oi, skin de meu benzinho, opa, oi, faz mais um pouquinho, opa, oi, dá mais um passinho. Sacode, Carola, vale, faz aquele de babado, vai. Faz mais um jogo de cena, Carola, e mete o teu sapateado de babado e coisa e tal. Mas de sacode, Carola, que eu quero ver sacudir. Mete, remete com jeito, Carola, e deixa o papai te aplaudir. Esse seu requebrado, opa, foi me deixar babado, opa, foi faz mais um bocado, opa, o papai te aplaudir. Opa! Oxi, de meu benzinho, opa! Mas vai mais um pouquinho, opa! Oi, dá mais um passinho, opa! Cururu de samba. Oi, sacode, Carola, Carolinha, faz aquele de babado, do, vai fazer um jogo de cena, Carola, e mete o teu sapateado de babado e coisa e tal. Mas sacode, Carola, vai, e eu quero ver sacudir. Mexe, remete com jeito, Carola, e deixa o papai te aplaudir. Esse teu requebrado, opa, aí me deixa abafado, opa, oi, faz mais um bocado, opa, pro papai te aplaudir. Oi, skin de meu benzinho, opa, oi, faz mais um pouquinho, opa, oi, dá mais um passinho, opa, coruru de samba. Sarinha e babaraga, diga na bomba, babaraga, babaraga. Alô, Leilinha! Linda moreninha boa, quer se casar comigo, ser minha patroa? Sai, bola pro lado, vê lá se me passa. Olha, casar contigo é coisa que eu não faço. Eu tenho a grana e minha cor não pega. Somente a sua grana vai me interessar. Mas pra botar a mão na minha grana, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, ser minha patroa? Sai, bola pro lado, vê lá se me passa. É coisa que eu não faço. Eu tenho a grana e minha cor não pega. Só mesmo a sua grana vai me interessar. Mas pra botar a mão na minha grana, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Ô, mula da civilista, está me maltratando. O rebolar é novo, mando te xingar. Mas fique sossegada que não é maltrato. É um ditado novo, é jeito de dançar. Mas se papai souber disso, se santa, vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar. Mas pro seu pai bater nesse mulato, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, ser minha patroa? Sai fora, mulato, vê lá se me passo. Casar contigo é coisa que eu não faço. Eu tenho a grana e minha cor não pega. Somente a tua grana vai me interessar. Mas pra botar a mão na minha grana, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Chegada que não é maltrato, é um ditado novo, é jeito de dançar. Mas se papai souber de surto e zanga, não vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar. Mas pro seu pai bater nesse mulato, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Mas também